Deus, olha quem tá chegando pra cantar com a gente. É o sapo abençoadão. Vamos cantar com ele? Não para, não para, não para de louvar. O sapo abençoadão não para de louvar. Ele é todo verde e tem um pezão. Gosta de água, ele é o sapo abençoadão. Mora na lagoa e não para de cantar. Adorando a Deus, ele não para de pular. Pula, pula, pula, pula. Pula pra lá e pra cá. O sapo abençoadão não para de louvar. Pula, pula, pula, pula. Pula pra lá e pra cá. O sapo abençoadão não para de cantar. Pula, pula, pula, pula. Não tem bicho papão, não tem nada nem bobeira.